da mente confusa, homem formado na lei, tudo diploma, estudo, enfim, religião no céu, não entra não, tem que morrer o velho homem, se liga irmão, pela graça sois salvos, não por merecer. Jesus Cristo morreu, foi dando vida a você. Cheio de erro nós somos, sim, confesso que sou. Jesus veio pro perdido, sou mais um pecador. Não vivo pela lei, tipo justiça própria. O evangelho da cruz me trouxe outra proposta. Tem que morrer e nascer do Espírito. Se quiser entrar no céu, irmão, é desse tipo. Tem que morrer o velho homem e nascer do Espírito. Se quiser entrar no céu, é desse tipo. Tem que morrer o velho homem e nascer do Espírito. Se quiser entrar no céu, é desse tipo. Podemos cegos olhares, vemos, não com o espírito ativo, mas eu digo cremos. Retrocedemos com a ignorância em si, temos uma só vez, sei como outra vez nasceremos. Falão de fé, fé tá naquilo que vemos. Eu digo não, fi, foco naquilo que lemos. Cantamos, colhemos, porque não entendemos. Uma opção, se diz não, é uma chance a menos. Morri pro mundo, moleque, e juntos subiremos. Tropa de elite de Deus, traz um novo nascimento. Com autoridade eu digo, sai todo mal de dentro. Outro homem, outra alma, outro pensamento. É desse tipo. Tem que morrer o velho homem e nascer do Espírito. Se quiser entrar no céu, é desse tipo. Tem que morrer o velho homem e nascer do Espírito. Se quiser entrar no céu, é desse tipo. Tem que morrer o velho homem e nascer do Espírito. Se quiser entrar no céu, é desse tipo. Ele oferece pra quem quer vida nova longe dos gambé, saúde pra dar uns rolé. Vem com a gente viver pela fé. Jesus, ponto de equilíbrio, pro barco não sair da rota. Caminho de vida e abrigo, abrindo uma nova porta. Enquanto uns vão nascendo pra Deus, outros pra Deus vão morrendo. Uns vão fazendo a obra e outros retrocedendo. Comecei falando de Deus, continuo aqui na postura. Muitos ficaram pra trás, não construíram boa estrutura. Deus não conserta remenda, ou cola os cacos do povo. Ele amassa, modela o barro, fazendo o homem de novo. Somente quem nasce da morte, mudando a sorte do homem na terra. Morrendo pro mundo, nascendo pra Deus, colhendo a vida eterna. Se quiser entrar no céu, é desse tipo. Tem que morrer.